Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. To stand in your arms Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. As 5 melhores pop hits. Fique em chat, Henry. Uma, uma. Yeah. Hits. Target Radios, todo mundo ouve, todo mundo ama, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Hoje, quinta, 4 de agosto. E é claro, baby, que você tenha um dia perfeito na companhia ideal, que é Target International. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the Greatest Network. Acompanhamos a primeira edição do Dia do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. Número 1 no Pop Hits da manhã de quinta, som de Rihanna, Tears. No segundo lugar, Katy Perry, Last Friday Night, TGIF. Terceiro lugar para Adele, Set Fire to the Rain. Número 4, Britney Spears, I Wanna Go. E na quinta colocação, Beyoncé, Best Thing I Never Had. Quer mudar tudo pra tarde, baby? Mande ver aí então, www.targetw.com. É o ouvinte que manda aqui no Pop Hits. Aproveite, é claro, pra se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com. Tá na hora de Pop Hits do ouvinte. Através do Peça o Seu Som, você indica pra Target um som que está a fim de ouvir, como fez a Cláudia Sampaio, que é de Campos, Rio de Janeiro. Recebe um grande beijo e tá a fim de ouvir Sierra, Never Ever, que fecha muito bem o Pop Hits da manhã. Logo mais à tarde de volta. Beijo aos milhões em todo o planeta, acompanhando Target Radios. Até já, baby. Fica com Deus aí. Bye, bye. If he don't love you by now, he ain't gonna never love you. Throw your hands up in the air if you know he love you. Tell the DJ play this song right here if you know he love you. Let me see you two-step if you know he love you. It don't matter if you by yourself if you know he love you. Yeah. rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.